Trazendo mais uma novidade, Pipoco! Esse é o novo passinho, quem fez não para mais. Até Cobanos tá lançando o passinho do carai. A novinha vai na frente, o novinho vai atrás. Todo mundo tá fazendo no passinho do carai. Fazendo no passinho do carai. Sucesso!